Alô, alô, aqui Ricardo Vilas, estou trazendo o disco do dia. A cada dia, o álbum que vale a pena conferir. Olá a todas e a todos, o disco do dia de hoje é O Dengo que a Nega Tem, da cantora Thaís Macedo. É dengo, é dengo, é dengo, meu bem, é dengo que a nega tem. Tem dengo no remeleixo, meu bem, tem dengo no palar também. É dengo, a faixa título de Dorival Caymmi, O Dengo que a Nega Tem, abre o disco. Tem dengo no remeleixo, meu bem, tem dengo no palar também. Quando se diz que no falar tem dengo, tem dengo, tem dengo, tem dengo, tem. Quando se diz que no andar tem dengo, tem dengo, tem dengo, tem dengo, tem. A cantora é originária de Rio das Ostras, mas já foi adotada pelo mais musical dos bairros cariocas, a Lapa. No seu disco de estreia, Thaís se cerca de músicos do primeiro time, como Jorge Gomes, Rio do Ora, Jamil Joanes, Dirceu Leite, Esguleba, Fernando Merlino e muitos outros. Vale conferir no disco a faixa Minha Arte de Amar, do grande Ney Lopes e Zé Luiz. Quem ama não tem que procurar saber a razão porque ama a chama, só tem que arder e nada mais. Ave no espaço infinito, não pergunto o que é voar, nem o azul mais bonito, se pergunto o que é a paz. As flores jamais vão procurar saber de onde vêm seus olores e as cores, só querem mesmo é deslumbrar a quem ama, a quem ama. Thaís passou por várias rodas de samba de músicos como Luiz Carlos da Vila, Diogo Nogueira e de grupos da nova geração como Casuarina e Anjos da Lua. Ave no espaço infinito, não pergunto o que é voar, nem o azul mais bonito, se pergunto o que é a paz. As flores jamais vão procurar saber de onde vêm seus olores e as cores, só querem mesmo é deslumbrar. A Lapa, de Noel Rosa e André Filho, com Filosofia, está sempre presente. O mundo me condena e ninguém tem pena, falando sempre mal do meu nome, deixando de saber se eu vou morrer de sede ou se eu vou morrer de fome. Hoje me auxilia a viver indiferente assim, nessa prontidão sem fim. Vou fingindo que sou rico pra ninguém zombar de mim. Mas o samba de Thaís não se limita à Lapa. Rio, Bahia, de Sérgio Cruz e Celso Lima, cantado por Thaís. O samba faz moradia na genuína maestria, nas ladeiras da Bahia, pelas mãos de batuqueiros, na beleza das meninas baianas do Curuzu. O samba faz poesia nas quebradas da boemia, quando fazem parcerias cariocas, partideiros, improvisos, melodias, paixões e desprezos, capoeira, canto. O disco do dia de hoje é O Dengo que a Nega Tem, da cantora Thaís Macedo, um disco independente. Informações no site www.thaismacedo.com.br e também no MySpace da cantora, myspace.com/thaissambamacedo, um S apenas. Programa apresentado e produzido por Ricardo Vilas, sonorizado por André Rebelo, volta amanhã com mais uma dica do disco do dia. Até amanhã!